muitas portas, sabe que humildade é chave. Quem chega lá em cima sabe que o amor é base. Segue no improviso, sente o peso do freestyle, que abala as estruturas bagunçando todo vale. O baile da vida da volta da ilha, nasce na entrada, morre na saída. Hoje é seu dia de ser feliz, fazer tudo aquilo que sempre quis. Correr pelo seu sonho e ver por um triz, fruto de verdade encontra a raiz. A passagem única não existe bis, a força da música é a diretriz. Minha cantora, minha atriz, usa a cabeça, não usa o nariz. Se tiver na dúvida, olhe pra matriz, uma honesta é o melhor aprendiz. É muito fácil ser feliz. Se tiver na dúvida, olhe pra matriz. O maior mestre é o melhor aprendiz. Vivo de uma maneira diferente. Digo o que julgo conveniente. Sigo usando o poder da mente. Eu vim de longe, eu vim do Oriente. Vivo de uma maneira diferente. Digo o que julgo conveniente. Sigo usando o poder da mente. Eu vim de longe, eu vim do Oriente. Correndo caminhos e encruzilhadas, alguns amigos ficaram na estrada. Certos caminhos levaram ao topo, só que alguns topos levaram a nada. E o baile não para, o baile da vida, com a mão pro alto, cabeça erguida, força divina que ilumina. Sabedoria adquirida, DJ Kaique soltou o beat. E se oriente, vende Nikit, os vagabundo põe no repeat. Família conjuntivite, do RSP pra mim, pra você, pro mundo inteiro poder entender que nem tudo cê pode comprar. Que nem tudo cê pode vender. Você pode crer, nem tudo cê pode comprar, nem tudo cê pode vender. Vivo de uma maneira diferente. Digo o que julgo conveniente. Sigo usando o poder da mente. Eu vim de longe, eu vim do Oriente. Vivo de uma maneira diferente. Digo o que julgo conveniente. Sigo usando o poder da mente. Eu vim de longe, eu vim do Oriente.